3896, sala de 12, vira direita, chame solo, 121, décimo 1. Direita, 1219, né? 3896. Saia 2733, aguardo pra girar a base. Guardando, 33. Torre voo 2065, é pra continuar mantendo posição mesmo? 2065, mantenha posição. Saia 2733, autorizado, base, reporte sinal 10. Base, reportando a sinal 33. Papá Romeo Delta Charlie Juliet, decolada 13, chame controle 119, décima 8. 1198, Delta Charlie Juliet. Pode confirmar pro gol 2065, o que está aguardando aqui no ponto de espera? Gol 2065, devido a um tráfego que decolou da pista auxiliar, possui a mesma saída que o senhor. Ah, sim, muito obrigado. Canal, pista no 0, 36, série 2723. Saia 2733, autorizado, toque arremetido, pistola 0, vento no 50 graus, 099. Diga, toque arremetido no 033. Siga também de bravo. Direcionar, chama pronto, decolagem, também de bravo. A passagem do tráfego pousando pode alinhar e manter o 2065? Afirmo, 2065, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém 10 com o 2065. Bravo, reporta na intenção do 17. Esse é do controle 1198. Saia 2733. Então foi remeter hoje no meio, está autorizado. Perna do vento da 10, aguardando para girar a base. O vento aguarda, 33. Gol 2065, sou autorizado a decolagem, pistão 10, vento no 50 graus, 099. Fica atento ao cara, vai ingressando, perna do vento do 10. Sente, gol 2065, livre decolagem da pista 10, vai curvar à direita após a decolagem. Está na intersecção da 97, o Tunica Bravo. O Tango Índia Bravo vai ficar atento ao caravan da Força Aérea a 1000 pés na perna do vento da 10. Mantenha a exposição visual com o mesmo e seu autorizado proa norte. A visual com o mesmo. Decolagem proa norte. 10 Tower American 238, ready to go 10. American Line 238, maintain hot shots, runway 10. Continue to hold runway 10, American Line 238. Sucaia 2733, informo Robson 44, decolando da pista auxiliar 510. Está autorizado a base, reporta final 10. Autorizado base, reporta na final 10, Sucaia 2733. Voo 2065, decolado 18, no controle 119, decimal 8. 198, voo 2065. Obrigado, bom dia. Superou o tráfego do cara, vamos aqui. Vai com projeção Massari, o Tami de Abravo. Tem, Tami de Abravo, chama o controle 119, decimal 8. 198, boa. É 2733, autorizado, toque remetida, pistão 0, vento 160 graus, 10 nós. Teve toque remetida, pistão 0, 02733. American Line 238, clear, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 2733, socorre meteor 20, vira à esquerda, ingresso apenas do vento do 10, aguardando para girar a base. Esquerda do vento, aguardando 33. Can I 238, good take off runway 10, wind 140 degrees, 11 knots. Vento 10, 0, 0, 2, 7, 3, 3. 736 autorizado a base, reporta final 10. Base, reportada final 10 do 733. American Line 238, airborne at 22, contact the post control, frequency 119, small 8. Airline 28, American 238. Prossiga. Me fala em 121, décimo 1. Saída 733, autorizado, toque remetida, pista 10, vento 140 graus, 119. Vivo, toque remetida, pista 10, 733. Direção lá, chame pronto para o táxi. Série 2733, Socorro Meteor 25, autorizado perna do vento do 10, aguarde para girar base. Autorizado perna do vento, aguardando base 33. Autorizado base, reporta final 10. Base, reporta na final 33. total, pisto 0, 02733. 2733, está autorizado, estou remetido, pisto 1 a 0, vento no 0 graus, 112. Vivo, estou remetido, pisto 1 a 0, 2733. É, se possível, após o próximo toque, solicita vetores, o controle, para interceptar sinal de ILS para treinamento. Se possível, subir para 2000 e vetores. Sim, tirei e coordenar com o controle. Ah, tô. Zé 2733, estou com remetendo aos 29, poderia confirmar, solicita de agora o subir para 2000 e prosseguir fazer instrumentos. Faz mais um toque e após segue para 2000. Gente, 2733. O 733, aguarda para girar base. Aguarda para girar base, 733. Sou Serra Lima, sou autorizado o táxi até interseção 17, reporto para ingresso. É 2733, autorizado base, reporta final 10. Autorizado base, reporta final 10, 2733. Sete três três, toque remetido, pistão 0, vento no 40 graus, 092. Vivo, toque remetido, pistão 0, 4 0 graus, 093. Comenta 74. Metão 33. Serra Lima, Lima, tem que avisar no 7, a porta pronto. É 2733, eu vou remeter ao 32, vai curvar à esquerda, manter o setor norte e chamar o controle em 119, decimal 8. Só esquerda, setor norte, confirme, 1000 ou 2000 pés? A 1000 pés inicialmente, chame o controle em 119, decimal 8. 2198, 1000 pés. Comandor, com 094, embaixo travado, 1,5 para o Serra Vitor 372. No 094, existe altímetro no 018, tem livre pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 119. Pouso no 094, pista 10. Serra Lima, haveria condições de decolar assim que autorizado? Afirmo. Gente, o Gol no 094 desconsidera a instrução, continua a aproximação e agora autorização para pouso. Gente, no 094. Quilo Serra Lima, divisão, sou autorizado a decolar de pistão 7, o vento no 50 graus, no 09. Livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, no 09. Livre pouso, pistão no 0, vou 04. Pelo Serra Lima, decolado 36, chame controle 119, decimal 8. Sim, chama controle 119, decimal 8, pelo Serra. Gol no 094, solo 837, livre à direita, chame solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, grato. Salvador, 3, 1, 9, 8, estabilizado em LS. 3198, de altímetro 098. Continua a aproximação e aguarda a direção de pouso. Ciente, não se escuta 98. Baixa travada, TAM 3198. TAM 3198, livre pouso, Kitsuna 0, vento no 50 graus, 099. Livre pouso, Kitsuna 0, TAM 3198. O TAM 3198 informa que recebe glide slope normal, não sei se você tem que aferir. Sim, TAM 3198, normal, 1707. Interceptação, ILS normal. Bom, 9630, mantém o ponto de espera da 10. B30 ali, mantém cabeceira 10. E mantém 10, B30. TAM 3198, sala 42, vira direita, chame solo 121, décima 1. 3191, TAM 3198, certo? Bom, 630, o vento no 40 graus, 12 nós, está autorizado decolagem, pista 10. Decolagem 10, 630. Bom, 1621, mantém ponto de espera do 10. Mantendo a ponto de espera. Bom, Rio, agora 2723, agora 2 milhas do estado. 2733, ajuste altímetro no 08, continua aproximação e aguarda pista livre. Continua e aguarda pista livre, 33. O 2733 poderia confirmar, irá efetuar um toque arremetido ou um procedimento de aproximação perdida? Toque arremetido. Gente, 2733. Uno 630, decolado 244, chame controle em 119, decimal 8. 198, 630. É 2733, estou autorizado, só que é remetida, pista 10, vento 90 graus, 10 nós. Isso, toque, remetida, pista 10, 2733. Zero 733, tocou em remédio 47, suba para 2000 pés, chama controle 119, decimal 8. Controle 19,8. Salvador Azul 4207, final de 4 milhas, faixa travada. Azul 4207, hoje o altímetro no 098, livre pouso, pista no 0, vento no 40 graus, no 09. Livre pouso, pista no 0, 4207. Bom, no 621, no visual com tráfego na curtíssima da 10. Ah, senhor Matheus. Gente, após o pouso da Embraer da Azul, ali mantém cabeceira 10. Após o pouso da Embraer, ali mantém 10. Ou no 4207. Solo 51 na livre à direita, chame solo 121 decimal 1. 211. Gol no 621, estou autorizado a decolagem, pista 10, vento no 40 graus, no 09. Decolagem autorizada, 10, gol no 621. Oi, o Chanel 6140, pronto, a ponte espera. 6140, Lima, sem cabeceira 10. Lima, sem cabeceira 10. No 621, decola 253, no controle 119, decimal 8. 198, obrigado. 140, sou autorizado a decolar, 510, vento no 40 graus, 092. Decolando, Xanero, 140. Torre em Salvador, bom dia, 1648, ponto espera 10, ponto para decolagem. O gol 1648, mantém o ponto espera 10. Mantém o ponto espera. É 6140, decolada 55, sendo controle 119, decimal 8. 198, não passando. Saindo 372. Vip checar, tem livre pouso, pista 10, o vento 130 graus, 109, cometa 74. Agora é 130 graus, 129. Oi, Salvador, Cometa 118. Cometa 118, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Cometa 118. Não é Cometa 118? Cometa 113. Cometa 74, solo ao 59, livrando à esquerda, girizando por gentileza, reporta, livrando a pista. Cometa 118, livre pouso, pistão 10, vento 140 graus, 119, porta baixada travada. Cometa 113, livre pouso, trem baixada travada. Pip checado, 113, livre pouso, confirmando, vento 140 graus, 119. Cometa 113. Cometa 74, não escuta? Reporte para táxi, o meu Foxtrot Lima. Salvador Tower, good morning, 11651, GNSS, runway 10, running side. 11651, continue approach number 22 landing, KNH 1018. Okay, 1018, let me hear the down and lock it. Standing by, 1561. Cometa 113, is all processing. Gente, o vento agora é 150 graus, 119, confirmando, livre pulso. Cometa 113, livre pulso. Cometa 113, solo 02, livre à esquerda, girizando por gentileza. Oi, Salvador, seu Emília Bravo, vai ficar aqui no setor norte do aeroporto, fazendo sobrevoo sobre o Lauro de Freitas. Gente, mantenha-se afastado do eixo de pouso, do eixo da 1028 e aguarde instruções. Tango de Bravo, reporta para o Manono do setor. Positivo, senhorita. Tá visual com a aeronave vindo para pouso na 10. Vai ficar afastado aí do eixo da pista. 1561 no livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 119. Para informação, a sua direita um helicóptero, foi só a sua esquerda um helicóptero, mantendo 500 pés, sobrevoo no setor norte da torre Salvador, não interfere na sua aproximação. Gente, livre pouso do 0, gol. Oh, yeah. fazendo a tua prova. Juliette Serra, Tango, reporte na final de 3 milhas, 197, na final de 3 milhas, 197, reporte baixar travado. Só tem o final de 3 milhas, reporte baixar travado, Juliette Serra, Tango. Bom, 648, Anim, mantém que é 0 a 0. Anim, mantém 1 a 0, 648. O meu Foxtrot Lima, livre decolagem no pátio da EBTA, reporta quando fora do solo, vento é 160 graus, 109. Uno 561 no solo 04, livre à direita, chama solo em 121 de sol 1. Agora 1-2, 1-1, voo no 5-1, cara, pode ir. Solo, o meu Foxtrot Lima. O meu Foxtrot Lima, fora do solo 05, vou na proa do litoral sul, chama controle em 1-1-9, direção 8, bom voo. 19-8, comprando o litoral sul, Foxtrot Lima. Voo no 648, livre decolagem, piso no 0, vento 1-5, 0 graus, 099. Eu falar de 1-0, Juliette Serra, Tango, tráfego avistado, check trem livre, pouso, piso 1-0, vento 1-5-0 graus, 099, confirma o pátio após o pouso. Guarda o doutor A, Juliette Serra, Tango. Copiou a autorização de pouso? Afirmativo, autorização de pouso no centro, Juliette Serra, Tango. Tá na final já, baixado checado. Boque azul, taxi via pista até a cabeceira 1-0, reporta alinhado e pronto na cabeceira 1-0. Isso é 1-5-0 graus, 099. O 648 decolada 06, chama controle em 1-9, decimal 8, bom voo. 698, uma boa semana. Boque azul confirma. É boa informação? Quente, já boque azul. Juliette Serra, Tango, solo 07, livra à direita e taxi até BTA. Juliette Serra, Tango, estacionar livre frequência. E é um bloco azul 2, confirma se está vazando combustível da sua aeronave, foi informado pelo sistema de pátio. Segundo o Jamboc, da formação, foi informado pelo fiscal do pátio militar que houve vazamento de combustível. O senhor confirma? Jamboc Azul, livre decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 099. Oi. Jamboc Azul, livre decolagem, vento no 50 graus, 099. Sangue já Bravo terminou o sobrevoo em Lauro de Freitas. Vai para Enrimar. Sente Sangue já Bravo, reporta quando em solo controlado. Vento no aeródromo é 150 graus 09, nós altímetro 1017. Tomando solo controlado, boa. É um bloco azul decolado aos 190, chama controle em 199.8, bom voo. 1198, confirme, foi passado 1198. Afirmo 19, 8, um bom voo. Gente.